shit, você pede mais. A minha vibe é única, ela nunca cai. Pega essa bucha que eu comprei do Dubai. Fui internamente que é pro mal extrai. Tô escrevendo na praia, olhando o luar. As minas tão na moda, param de passar. Eu tô culpando, ando chique, chique, chique. Diz que tá gostando do perfume do Xix. Trick bem na sua face, baby. Outro nível, aos poucos eu sei virar seu vice. Isso é compromisso, não falha na missão. Não termina fixe, isso não aguento não. Duas G na minha blanca que me deixaram distante. A meta é ficar bem longe, atrasalado. Mal olhado, vários quer ver o cara. E nunca consegui uma bebê linda na minha garota. Levo pra dar um G. Não fala comigo, não sou seu amigo. Diamantes dançam no meu pulo. Ela chama de lindo, fala bem baixinho no meu ouvido, gemendo meu voo. Dinheiro do corre, o foco é no futuro. Trabalho dobrado pra fazer milhão. Extraí as ideias que tava na mente. Bastou uns de fé e a disposição. Esse ambiente pede Louis Vuitton. Rashi, Paqui, sobe balão. Desce, baby, chama atenção. Tô fazendo gin junto com os meus irmãos. Eu sei que você vai querer só mais uma noite de prazer. Noite de prazer. TBT trouxe pra você. THC. Girl, eu te entendo bem. Fuma, fuma mais. Já tudo fica zero. Carbo, carburar. Passe, parece um trem. Ervas medicinais. Dentro da bag tem. Quer fumar tudo? Bola mais um. Depois que puxa, fique com a chifu. Apaga o flash pra sentar no escuro. Ela conhece, sabe que eu não fumo. Mas é do tipo que paga o consumo. Fica de quatro que seus cachorros puxam. Fica de papo com outro que eu surto. Essa wave faz magia, você pede mais. A minha vibe é única, ela nunca cai. Pega essa bucha que eu comprei do Dubai. Fui internamente que é pro mal extrai. Vai dar. Bonita e cheirosa, ela sempre elogia. Ama minha picadilha, nem se compara com os boy que ela conhecia. Não sou de me dar por vencida, essa exigência de uma forma chatice. Imprevisível, sempre tem uma fita pra comentar pra suas amigas. Brota na favelinha, carbura no canque de quebradinha. Sua mente alivia, mas fica panqueca se for caroquinha. É segredo, ela ama meu jeito, não perde seu tempo, ela ama ousadia. Fria, não ramelo com ela, finança vadia, é uma boa menina. Fria, nunca perde o tesão, mesmo depois do orgasmo, ela não sei de si. Silicone no peito e na bunda, eu não precisa, mas ela quer ir, então tom. Essa wave faz magia, você pede mais. A minha vibe é única, ela nunca cai. Pega essa bucha que eu comprei do Dubai. Fui internamente que é pro mal extrai. Essa wave faz magia, você pede mais. A minha vibe é única, ela nunca cai. Pega essa bucha que eu comprei do Dubai. Fui internamente que é pro mal extrai.